você bem que podia vir morar aqui. No cantinho meu e seu, tão pertinho de eu, dividindo o quartinho. Eu já tava saindo na rua de trás, um preguinho no chão disse você não vai. Eu tava tão feliz, indo ver a cremosa que eu sempre quis. Nega, atende o pedido que eu te fiz. Vem de Kombi, meu amor, que o pneu da minha CG furou. E eu não tô podendo te buscar, a passagem eu vou pagar. Hit, vem cantar comigo. Me presta mil que hoje eu vou.